nunca me deixe, Senhor, seria ingrato a ti. Tudo que tu fizeste, deu teu filho por mim. Sou mais um filho de Deus, pelo seu amor perdoado. Mais um guerreiro seu, lutando contra o pecado. Vou pela estrada da vida, lutando contra o inimigo. Com Jesus Cristo fiel, meu verdadeiro amigo. Tô aqui, tô ali, tô no ponto de guerra. Já mandei meu inimigo pra debaixo da terra. Por isso adoro o Senhor de todo meu coração. Porque Jesus o poderoso é a minha poção. Vou seguir o rei dos reis, o meu Senhor. Vou seguir a Jesus Cristo, o meu Salvador. Como você vai ficar se Jesus Cristo voltar? Nega a marca da besta, sua cabeça vai rolar. Se negar o nome de Cristo, no inferno vai queimar. Como você vai ficar se Jesus Cristo voltar? Nega a marca da besta, sua cabeça vai rolar. Se negar o nome de Cristo, no inferno vai queimar. Abra o seu raciocínio e tente compreender. O fruto que tu plantou é o que tu vai colher. O bem que eu quero pra mim, quero pra você também. Quero ver você na nova Jerusalém. Se renda a Cristo Jesus, confia nele. A sorte da trairagem do mundo vai te livrando da morte. Na cima desse rap quero que você me entenda. Deus ganhará a tua vida, esse é o meu esquema. Cristo usa todo meio, quando ele quer trazer essa outra rede. Agora só que ele tem pra você. Deus te chamou pelo amor, você não acreditou. Amou as coisas do mundo, agora vem pela dor. Como você vai ficar se Jesus Cristo voltar? Nega a marca da besta, sua cabeça vai rolar. Se negar o nome de Cristo, no inferno vai queimar. Como você vai ficar se Jesus Cristo voltar? Nega a marca da besta, sua cabeça vai rolar. Se negar o nome de Cristo, no inferno vai queimar. Jesus Cristo está voltando, vem buscar o povo lavado, remido pelo seu sangue, livre de todo pecado. Arrebata o cristão fiel, é o que Cristo vai fazer. Vida eterna é para mim e também para você. Sua vida é preciosa, no céu tem várias moradas. Venha como tu está, Deus resolve essa parada. Creia no teu coração que Jesus na cruz morreu, levou todos os seus erros e por você reviveu. Vamos morar com Jesus na nova Jerusalém, dando honra ao nosso Deus, aleluia. Amém, nosso Senhor Jesus Cristo do trono descerá. E a pergunta é essa: como você vai ficar? Como você vai ficar se Jesus Cristo voltar? Nega a marca da besta, sua cabeça vai rolar. Se negar o nome de Cristo, no inferno vai queimar. Como você vai ficar se Jesus Cristo voltar? Nega a marca da besta, sua cabeça vai rolar. Se negar o nome de Cristo, no inferno vai queimar. Como você vai ficar? Esta pergunta, mano, é pra você raciocinar. A Bíblia nos informa de um grande acontecimento a respeito do arrebatamento da igreja, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, nos diz: porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor.